escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Está bem, chefe, mas eu só escrevi para darmos o nosso ponto de vista. Aquilo não era uma notícia, era uma crónica. Não quero saber. Mas não quero saber. Não se pode dizer mal daquela gente. Nem pensar. Mas eu só escrevi... Não disse as neiras. Eu só escrevi o nosso ponto de vista. Então eles fizeram mal, a gente escreveu. Mas eu não quero saber. Isto aqui não se diz nada... Essas coisas não se dizem. Essas coisas... Mas eu quando fui contratado, disseram-me que não havia restrições. Disseram que eu podia escrever aquilo que quisesse, se não fosse mal criado ou dissesse mentira. Alguma coisa por escrito? Bem parecia. Então, as regras são assim. Não há, mas disseram. Não quero saber, as regras são assim. Não se diz, há pessoas de quem aqui não se... Assim, se tem uma opinião a dizer, guarda para si, ou quanto muito fala com os seus botões. Mas a crónica é para exprimir a opinião, não é para guardar para mim. Mas isso depende dos casos. Não, isso não é agora. Agora não é assim. Mas disseram que não havia exceções, que podia escrever sobre o que quisesse. E foi o que eu fiz. É o que eu estou a dizer. Não foi nada por escrito, pois não? Pronto, é isso que eu... Mas disseram-me, quando entrei, já estou aqui há 4 anos e nunca tive problemas. Pois, mas nunca ouviu dizer que um dia há sempre um dia? Pronto, olha agora, precisamente agora. Mas não é justo, que eu não disse as neiras. Não é mentira nenhuma, o senhor sabe que não é mentira, é o que eu escrevi. Pode não ser mentira, mas eu estou a dizer que é mentira, por acaso. Não é mentira nenhuma! Então, mas se não é mentira, porque é que me está a mandar embora? Porque não, é assim, há coisas que não se podem dizer e há pessoas das quais não se podem falar. E não se podem falar. Porquê? Porque não se podem falar. Outros valores mais altos se levantam. Mas que valores? Valores? Olha, eu só lhe digo uma coisa. Para manter o seu trabalhinho, esteja caladinho. Não apresenta estranha forma de vida. Emissão rádio da série da RTP1 da autoria de Jaime Fernandes. 11º de 26 programas com depoimentos de José Mário Branco. Hoje teremos como pano. Como fã de fundo. Hoje teremos como pano de fundo um programa da Antena 1. Não foi escolhido, não foi de propósito, como eu ia dizer, hoje é sexta-feira. Não foi de propósito, mas nós estamos a gravar isto numa manhã de sexta-feira, poucas horas depois, ou seja, na quinta-feira à noite, de se ter conhecido o pedido de demissão da Direção de Informação da Rádio Televisão. Não é a Rádio Televisão, é a Rádio Difusão Portuguesa. Ou seja, a rádio que estamos a ouvir ficou sem a Direção de Informação que tinha. Antenou, demitiu-se o diretor, demitiu-se o diretor adjunto. Basicamente foi tudo com o caraças. E porquê? Carlos Bonaparte. Porque, tal como já aqui vimos falado na semana passada, houve uma tentativa de calar, ainda que não oficial, mas já sabemos que sim, houve uma tentativa de calar o... Como é que ele se chama? Rosa Mendes, não é? Pedro Rosa Mendes. Exatamente, Pedro Rosa Mendes. À conta de umas críticas muito sinceras que fez sobre a RTP e a Angola, neste caso. O programa da RTP Prós e Contras, transmitido a partir de Luanda. E na sequência, portanto, desse momento de sinceridade, que mais não foi do que uma opinião, RDP decidiu acabar com o programa Este Tempo. Ora... Não foi a RDP que decidiu, se calhar, mas está bem. Pois, mas sim, vamos oficialmente para a RDP, como é lógico. Sim. Naturalmente, nada, até veio a calhar, não é? O facto do contrato acabar a 31 de janeiro veio a calhar, porque assim podiam dizer que apenas não renovaram um contrato, não é? E que não foi debatida tipo alguma de silenciar quem quer que seja. Pronto, na sequência disso, a Direção de Informação da RDP decidiu atirar-se, entre aspas, para o Fundo de Desemprego. Como é lógico, há muita gente que os queira. E se não houver, eles também têm... Não, mandou para o Fundo de Desemprego, também já nos fez inventar. E eles, certeza, eles estavam ali, era um dos trabalhos dele. A profissão só deles não era fazer 5 minutos de crónica por semana. Está bem, mas assim, pronto, é uma pseudo-forma de dizer as coisas, não é? Pseudo-forma. Que espetáculo. Inventaste isso agora. Exatamente. Está bem. Pronto. Eu creio que não há... Creio numa altura em que falamos sobre isto na semana passada, eu creio que não há exemplo mais flagrante de que estamos numa pseudo-democracia. Infelizmente este termo não fui eu que eu inventei. E desde 2010, quando tive conhecimento do primeiro despedimento de um médico, que neste caso criticou o governo, mas foi de uma forma um bocadinho mais pública, digamos assim, e sei que ele foi, já não sei de que anadeira do hospital era que ele foi despedido, mas sei que foi despedido, desde essa altura que eu tenho dito que não estamos numa democracia, estamos numa pseudo-democracia. Aliás, a prova disso é que portanto, o governo, os governos, neste caso, não querem saber daquilo que as pessoas pensam. Agem e ponto final. E nós vemos isso em muitas circunstâncias. Por exemplo, nesta situação que houve da CP, por exemplo, nestes processos disciplinares que houve da CP, nós não temos que nos cingir às atitudes ou às vontades dos trabalhadores. Enfim, muito abrigo para dizer sobre isto, mas não vou prolongar. Não, vê lá. Não, estava a ter a consciência disso, por isso não vou prolongar. Bom, como eu disse, não foi de propósito, mas eu decidi neste programa, nas três escolhas que me cabem, nesta emissão 71, deve ser. É 71, não é? É. Na emissão 71 dos Cortes, escolho eu. Eu? Do dia 4 de fevereiro de 2012. Gravado no dia 3, mas fazemos conta. 12. É 3. É, 3, 12. Uma pequena referência. É ter mesmo como o fã do Pundo o programa da Antena 1, Estranha Forma de Vida, que também passa na televisão. Aliás, estou a dizer a maneira. O programa da RTP1. Estás, vês. Então qual é a maneira de dizer? Diz lá. O programa da RTP1, Estranha Forma de Vida, também passa na Antena 1. Mais ou menos. O programa da RTP1, Estranha Forma de Vida, que foi adaptado para a rádio... É muita coisa, foi o que eu disse. Sendo transmitido na Antena 1, em versão radiofónica, da responsabilidade de António Macedo. Olha, uma música... Coimbra do Mondego... Canto bem, pronto. Esta, por acaso, é samaritana. E este vídeo foi traduzido do YouTube. Tu por um som, tu conheces logo essa coisa... Então, isto é som do YouTube? Decidi então prestar uma pequena homenagem a este programa que acho que foi uma ideia muito boa e pelos vistos não foi censurado, também não diz mal de ninguém, porque vai buscar eles que digam que eu passo com eles, andar a fazer o fadinho a ver se não vou embora também. A história da música de Portugal já desde as décadas de 20 e 30, ou seja, desde cá a rádio. Público. Muito bem, Samaritana, do António Bernardino. E mais importante do que isso, foram buscar depoimentos das pessoas enquanto ainda estão vivas. Não é fazer uma homenagem e depois vão buscar depoimentos na altura em que elas estavam vivas. Quer dizer, há um outro, por exemplo, há duas semanas foi o Pedro Osório, de certeza sou eu, já não falava. Mas na altura ainda falava. E coisa. Portanto, este programa é só sobre música portuguesa, só sobre grupos portugueses, e faz ao longo de bar e muitas, acho que agora já vai na... O que é que ele disse? 13ª? Não, vai na primeira, 26. Pronto, vai na 11ª, ainda vamos nos anos 50 e tal, por isso ainda vamos chegar às 26, ainda vamos ouvir Yo, Some the Kids, Some by the Night, Some the Break, Yo, Representing. Hoje vamos escutar... três músicas que me fizeram de dois espaços, portanto, recentes, para aí na semana passada e eu estava duas semanas, alguma coisa assim. O primeiro é de um grupo formado em 1963, na capital de Portugal, em Guimarães, Lisboa. Sim, pois. Foram, na altura, uma referência daquilo que chamava o Yeah Yeah. Estás a manjar? Yeah Yeah, she loves you, yeah Yeah Yeah. Coincidência ou não, foram formados um ano depois do primeiro grande sucesso dos Beatles. Love Me Do. Portanto, surgiu na mesma altura... Love Me Do. Coincidência ou não, também eram só homens. E o vocalista, a origem disto, do grupo, foi Edmundo Falé. Xé, mano. Que vinha dos grupos Baby Twisters. Sabias dessa coisa? Além dele, havia o Mário Guia na bateria, o António Joaquim Vieira no baixo, o Joca Santos, estás a manjar o Joca Santos, aquele o gato, guitarra rico, por acaso era a pensar. E João Camilo Júnior na guitarra solo. Até que, em 1964, conheceram quem, no ano de seguir em Almofeira? Cliff Richard, do cantor do Shadow. E então, estou torto só um bocadinho. Estás torto porque eu estou assim. Ah, pronto, está bem, está bem. Ora bem, como os Echoes gostava muito dos temas lá da coisa, do Cliff e dos Shadows, estou a falar dos Echoes, o grupo Os Echoes, quem não conhece vai passar a conhecer. Quer dizer, se calhar conhece a música e não sabia que era deste grupo. E então eles contrataram um segundo vocalista, que era o Zé Luís. Cantava todas as canções do grupo dos ingleses, dos Shadows. O público pedia nos espetáculos e esse Zé Luís cantava a música deles. Sabias? Não, não sabia. Está bem. Então vamos até 1905, dois anos depois da sua formação, quando foi editado o primeiro EP dos Echoes, que continha uma versão de PJ Proby, cuja música intitulava-se Hold On. Hold On é Aguenta Aí. Mas não é Aguenta Aí. Eles fizeram uma versão que pronto, pá, além de ser, para já, dou já a razão para as três músicas, é a homenagem a este programa Estranha Forma de Vida. Este, eu acho que já falei aqui sobre música dos Beach Boys e dos Beatles, sim, que traz boas vibrações. Yeah. Quando ouves, nem é preciso ter uma lógica. Tá, yeah. Good vibrations, bom, yeah, very nice. E esta música, acho que traz alegria, como tu costumas dizer, que são algumas escolhas que já trouxeste. Olha, ele diz alegria também. Não sei. Não conhece esta música? Admira. Pedro, deixa na tela do YouTube. Não conheces? Não. És burro. Bom, ainda conheço. Vamos começar então com boas vibrações. Good, on, on, good vibrations. Sim. E com conteúdo que muitas vezes era o que a gente devia dizer ou fazer a outros ou a nós próprios. Género. Esquece! Estás a perceber? Do género. Estás para ir matutar nisso e me pisar a pensar no mesmo. Deixa lá! Esquece! Esquece! Também canto bem, no canto. Não sei se já tinhas ouvido a minha voz a cantar. Não. É. Quer dizer, já, mas preferia não me recordar disso. Parece que queres vá na força. Aí é melhor não exagerar, senão ainda sou censurado. Está caladinho, se queres guardar outro tipo de... Vamos ouvir de 1905 a versão de Hold On. Pode ser? Pode ser. Os Echoes com a melodia. Yeah. Esquece! Revejo quanto errei. Pensei mal de ti, pensei. Eu fazer-te mal não quis. Perdoa, esquece o que fiz. Esquece, esquece o que eu te fiz. Oh, esquece, és todo o meu ser. Assim, pensará de mim, só faz o super. Oh, deixa, deixa teu orgulho assim. Oh, deixa, deixa meu amor. Meu amor, dai o que me ama. que não lhe chamas, volta para mim. Todos, todos. Quem mais encantou? Muito bonito. Podes falar. Ora vem, ora vem, ora vem. Já não sei qual é a música, mas sei, tenho-me lembrado aqui o carro. Eu sei qual é que é. Queres que eu diga qual é que é? Não, queres? Porque não sabes. Então vou-te dizer. São quase duas coisas. Os Gambuzinos, com o tema Aida. Oh, Aida. Oh, Chico. Ora bem, eu confesso que não sei de quem é que é esta música, mas deverá ser para aí de 67, 68. Mais ou menos. Bem, eu escolhi esta música primeiro porque, em termos temporais, é muito parecida com a tua. Em termos contextuais, também... Com a tua! Ai, com a sua! Sua. Mas confiança é essa? Com a sua! Sim, senhora, sim, senhora. Mas já para a rua, se voltares a tua! Então, isso vá, não foge da tua? Ai, se foge da tua, para a rua, não é? Ah, sabes que o Pedro Passos Coelho disse: não me preocupa a demissão em bloco da RDP. Eu sei. Ah, sabias? Estava a dizer à tua política um bocadinho. Aquela que diz que os problemas de sono chegaram aqui. Maria ficou poderoso. Estava a dizer que... Não... Essa aí, mas eu vou falar mais à frente quando encontrar aqui uma coisa. É mais um conversa de emprego também. Se calhar, sim. Andava a falar demais também. Pronto. É isso. Não, não. Pois, eles agora não despedem ninguém. Só daqui a meio ano, assim. É para disfarçar, mãe. Exatamente. Eu compete só. Mãe. Pronto, assim, eu escolhi esta música, sabes, eu vou-te dizer porquê. Onde? Eu escolhi, a música não me... Ou seja, a letra da música não me diz muito, mas diz muito o contexto em que ela está inserida e o contexto em que eu descobri. Primeiro, eu descobri-a numa altura em que... E é a primeira vez que vou assumir isto, mas também vou assumi-lo com a minha consciência tranquila. Encontrei esta música na internet, na rede. Pronto, encontrei esta música na rede. Olha, bonita voz esta do Zeca Afonso. Que é uma música que vai passar hoje, por isso eu tirei o som. Sim. Pronto. E então, eu digamos, escolhi esta música primeiro... assim, eu encontrei esta música assumidamente na rede. Com uma coletânea de 5 CDs. Trazia uma coisa muito interessante. Música portuguesa dos anos 60. Bem... primeiro motivo porque me fez escolher esta música. Se não fosse essa... Como é que ele chama? Pirataria, não é? Pronto, em português chama-se Libra César Música. Mega upload quase a chegar. Portanto, isto digamos que eles em inglês chamam de pirataria, em português, correto, como é lógico, há aí uns quantos órgãos, digamos, umas quantas entidades que também chamam inadequadamente de pirataria. Mas o português correto é livre acesso à música. Sabes que inclusive eu já pensei em fazer... Como é lógico, agora estou bem cá com ela. Já pensei em fazer uma LAN party. Sabes o que é uma LAN party, não é? LAN é aquela coisa dos computadores, não é? Já pensei em fazer uma LAN party. Livre acesso à música. Ou seja, a festa do livre acesso à música. Já viste o trocadilho? Mãe, pronto, e pensei, se não fosse esse livre acesso à música... Quem é que teria acesso, neste momento, a estas pérolas da música portuguesa que não há editoras interessadas em reeditá-las? Digo eu. Não é? E se um dia quiserem, pode já ser tarde demais. Ora, um exemplo muito simples é este. O que é que aconteceu no ano passado, há 2 anos, aqui no interior de Portugal, São José Frei Miranda do Douro, que houve um incêndio que destruiu grande parte dos instrumentos e discos e cassetes de um grupo português. Eu já não sei se era o grupo Raízes... Ah, eu acho que era o Grupo Raiz. Eu lembro dessa história. Mas já foi em 1952. Não, estou a falar sério. Foi em 2010, não estou em erro. Eu sei, estou quando falaste nisso. Eu lembro que tu falaste. Aliás, todo o meu conhecimento advém de ti. Obrigado, obrigado. Inclusive, o Dropbox. Ah, foi, Dropbox, foi o que aconteceu, não conheci. Pronto, e então. Quer dizer, basta ir por aí, não é? E eles perderam grande parte daquilo que tinham, não é? Ou praticamente tudo aquilo que tinham. Ou então o caso até mais famoso, que é o dos Arcade Fire, que foram buscar a discografia deles na internet. Mas pronto. Mas neste caso até é uma questão, digamos, de preservação da cultura portuguesa. Qual foi o grupo que nas manifestações em Londres ficou sem um... atacaram lá o estúdio, não sei o que é. Dezenas, houve editoras, as mais pequenas, como é lógico. Ah, foi editoras. Houve editoras que faliram. É que eu também soube isso através de ti, não é verdade? Agora é assim, eu estou a pegar no caso dos Arcade Fire precisando por aí. No arcade, arcade. Os Arcade Fire. Arcade! Até parece que nunca jogaste Mega Drives, essas coisas. Arcade! Os arcades. Pronto. Pronto. Pronto, os Console of Fire. Normalmente os níveis eram Beginner, que era o fácil. Arcade, que era médio. E o Hard, o Difficult, ou uma coisa. Professional. Que é giro, nunca vi isso. Ou o Intermediate. Pronto, e então, digamos que os Arcade Fire é o caso mais famoso, porque eles também foram dos grupos que ficaram sem o material, só que no caso deles, como eram muito famosos, conseguiram buscar a discografia à internet, que não é bem a mesma coisa, mas sempre é melhor que nada. Não é? Exatamente. Inclusive eles conseguiram recuperar uma tape, que ainda hoje não sei o que é, mas eu sei que é uma coisa qualquer relacionada com o vídeo, mas vi isso na notícia que eles lá, que na altura se falou nisso. Uma tape? Sim. Eu não tape para uma cassete? Pois, mas eu não sei se isso, pronto, pois pode ser vídeo ou rádio, não é? Pronto, mas eles conseguiram recuperar uma... Pois, eles conseguiram recuperar uma tape que houve lá um fã qualquer que teve acesso àquilo, ou gravou, já não me recordo. No fundo, com coisas que não tinham sido em CD nem em DVDs. E eles conseguiram recuperar isso também. Através do livro Acesso à Música. Ai, desculpem, da pirataria. E pronto, e então eu penso, se porventura um dia acontecer isto, esperemos que não, como é lógico, mas não é caso inédito, há inúmeros casos em que isto já aconteceu, não é? Ainda esta semana houve uma pessoa que me disse, como é lógico, na altura não era possível, mas se fosse possível na altura recuperar ou digitalizar os livros da Biblioteca de Alexandria, imagina a quantidade de coisas que se tinha aguentado depois desse incêndio. Não é? Sim, porque isto não é só músicas nem filmes. Dá-lhe com mais intensidade. Não é só músicas e filmes, isto também é imagens. É o quê, Carlos? É imagens, é livros, é cultura. E é mais que? Não sei. Oh. E o que é que fazem essas imagens? As culturas e aos livros? Perdem-se no tempo, se o tempo as perde. E depois, para recuperar, como fazemos? Das duas uma. Ou lamentamos-nos, ou baixamos da internet. Oh. São as duas possibilidades. Embora continue a haver, na minha opinião, elitistas que, mais do que quererem proteger os direitos de autor, querem proteger os seus bolsos. Cada um olha para o seu umbigo. Pronto, já podes baixar isso. Pronto. E sabes, esse download gratuito, que já agora não foi feito no Mega Upload, foi feito numa rede peer-to-peer, portanto... Peer-to-peer? Se calhar ainda anda por aí na internet. Se calhar ainda anda por aí na internet, nunca mais me preocupei com isso. Mas a verdade é que, é assim, 5 CDs de música portuguesa dos anos 60? Não tens ideia, isto. Eu nunca, nem sequer sabia que se tinha alguma vez sido editado, e se calhar nem foi. Se calhar foi para algum momento da música portuguesa que decidiu juntar umas quantas coisas. Tem algumas dos anos 70, é um facto, mas a maior parte é dos anos 60. Quer dizer, e quando a gente vê de vez em quando umas coletâneas de música portuguesa dos anos 60, tirando uma ou outra música, são quase sempre as mesmas. Não é? Porque cada um não... Enfim, agora... quer dizer, eu escolhi esta música primeiro por isso, numa espécie de homenagem a essa LAM, a esse livro, a essa música, assumindo desde já as consequências pessoais que isso possa ter. Escolhi esta música porque, digamos, nós estávamos numa altura, isto, como disse, esta música foi em 67, 68, estávamos numa altura em que muitas bandas, e não só, mas neste caso era as uma filha das bandas, muitas bandas acabavam porque estas pessoas eram chamadas para a guerra, no fundo, para a guerra colonial. Para a guerra. O caso mais famoso talvez tinha sido dos Shakes, embora não creio que os Shakes não terminaram por causa da ida para a guerra, de alguns de alguns dos elementos, não tenho graça de dizer isso. Os Shakes tinham a intenção de se internacionalizar, mas o que travou mais, é certo, na altura houve o serviço militar obrigatório, mas o que travou mais foi a vontade do Carlos Mendes continuar os seus estudos cá. Entendeste? E depois, também aconteceu isso aos Ecos, em 66, por causa do serviço militar obrigatório, a banda praticamente se desmembrou, e um dos que entrou, de elementos novos, foi o Zé Nabo. Que nabo do caralho. Foi para os Ecos. Zé Nabo, um Luís Paulino e Tony Costa. Pronto, isso aconteceu com inúmeras bandas, isso aconteceu com os Chinchilas, o Conjunto Académico. Acho que o único que sobreviveu assim mais tempo foi precisamente o conjunto Académico de João Paulo. Esse e também o Conjunto Rui Manuel também andou, embora esse um bocadinho mais oculto, mas também andou por aí. E depois houve alguns singulares, o Daniel Bacelar, o Nuno Filipe, pronto. E eu achei particularmente interessante também, foi por isso também que me chamou a atenção este nome, foi precisamente a música Aida, ou melhor, o que me chamou a atenção não foi bem o nome da música, foi mais o nome do grupo, Os Gambuzinos, que é uma coisa que eu não sei o que é, e não sei se tu podes clarificar o que são os gambuzinos. São animais. A sério? Sim. São aquelas coisas, os termos técnicos para definição de gambuzino. Hino. E pronto, eu escolhi esta música e acho que pronto, está muito bem conseguida. É uma música mesmo anos 60. Acho interessante, e cá está, esse livro download permitiu-me ter um maior conhecimento sobre isso. Acho interessante como a música portuguesa se transformou entre os anos 60 e 80. Sofreu uma transformação radical. Não é? Aliás, até mesmo dos anos 60 para os anos 70 foi uma transformação. Primeiro é assim, eu sinto de alguma forma a música portuguesa viveu dois mundos paralelos na década de 60. Por um lado o rock, por outro lado o mais tradicional. Voltamos um bocadinho a isso. Hoje em dia é o dance, aqui em Portugal, é o Pseudo Dance e a música tradicional. Se tu viste, tens aí visto nomes, digamos, David Carreiras a ganhar um sucesso enorme. Mas também tens muito ouvido falar de alguns Canário Amigos, dos Minhotos Marotos. Ou seja, são duas vertentes que estão a crescer na música portuguesa. E eu também, na altura, creio que se via um bocadinho isso. Depois, na década de 70, isso esbateu-se um bocadinho. Se não for a dizer muito. Esse rock praticamente extinguiu-se. Houve alguns projetos interessantes, como os Perspectiva, o Quarteto de 1911, mas enfim. Bom, e resultado. Isto, eu escolhi esta música mesmo numa espécie de homenagem. Embora é assim, também contextualizando aquilo que tu estavas a referir há pouco, não é? Ah, desculpe, que estava a referir ao... QUÊ?! Desculpe. Coitados dos gráficos. Aquilo que estava a referir há pouco, que é caríssimo Oscar Alinho. Ah não, o Oscar Alinho doutor, se não tens o doutor à frente não fica mal. Doutor... À frente, atrás. Pois, era isso que eu ia dizer. Pronto, Oscar Alinho, doutor. Mas nem é Oscar Alinho sou eu. Que é isso. Amílcar. Amílcaralhadas. Doutor, não é? Pronto. Está quase a chegar o teu dia. É verdade. Vai ganhar o artista. E de quê? Os Oscars. Ah! Os teus irmãos todos. É verdade. Há tempos ouvi uma expressão muito gira, não sei o quê, que não é oscarizado. Há tempos. Foi comigo que eu ouvi isto na rádio, no carro. Então foi. Pois, na quarta-feira, quando estava a falar do artista. Pois foi. E do Citizen Kane. Que é pinta. Negro mar. Conheces? Negro! Menino do bairro negro. Na voz de José. Ah, essa música tem uma versão. É da Mafalda Arnoux, não é? É só sem erro. Olha o sol que vai nascer. É da Mafalda Arnoux, é da Marisa. Mas acho que é da Mafalda Arnoux. Não sei. É uma vez passei isso não contra outro. No domingo foi só o Michael Jackson. Pois foi. E esta semana vai ser o Asterisco, Asterisco, Asterisco. Falam lá do... Pronto, e no fundo, ou seja, é por estes dois motivos. É um bocadinho estranho, mas pronto, mas é por estes dois motivos. Ou se quisermos, pronto, por três motivos. Primeiro, uma homenagem à preservação da cultura portuguesa. Claro que não é só portuguesa, mas a mim o que me interessa é a portuguesa, não é? Portanto, a preservação da cultura portuguesa, que é possível por aquilo que alguns chamam de ilegal, e eu chamo de imprescindível, também começa por aí, é parecido, e também nem é, portanto, em ela, aliás, é parecido. Em segundo, mas não menos importante, portanto, no fundo, uma música que corresponde ao teu contexto. E terceiro, porque é uma música que me agrada e que me faz gostar ainda mais, portanto, da música portuguesa, tanto no seu percurso. Não é? Há períodos da história da música portuguesa em que eu não gosto tanto, há outros períodos da música portuguesa em que eu gosto mais, mas em geral, essa música contribuiu para o lado positivo da música portuguesa, do meu ponto de vista. Queres saber o que são gambuzinhos ou não? Quero. São seres imaginários. Ah. Que, segundo a superstição popular, vivem no campo. Embora algumas espécies já se tenham adaptado e hoje também se possam encontrar nos cantos sombrios e úmidos dos parques de algumas cidades. No dicionário, daí para os animais das aves, são descritos como uma espécie de pássaros ou peixes, embora se pense que possam ser parecidos com o pirilampo e o dragão marinho, ou com o ouriço. E há quem ache que são seres da família vegetais. É isso, um gambuzinho. Vivem debaixo da terra. Está bem? Mas então vamos lá ouvir os gambuzinhos. Com a Aida. Yeah, meu. Oh, Aida, anda cá. Ah, vamos lá, Aida. Vamos lá. Negro. Canto bem, não canto? Não. Eu hoje vou sair daqui com um prémio de interpretação. Vampiros, na voz de José Afonso. Eu tenho um primo meu que sempre se apaixonou por esta música. Então quando eu toco guitarra, ele toca aí, eles comem tudo. Não sabe o nome da música, ninguém sabe, mas chata. Eles comem tudo. Não se adequa nada esta música agora, para não? Ora bem. Nada, nada. Vou-te fazer umas perguntas para ver se tu és inteligente. Quem é que nasceu em 1936, portanto 11 anos mais novo do que eu, e... Quando é que nasceste? 38? Quantos anos é que tens? 73? 73. Então foi em 38, 2. Aí vais fazer 74? Não, não. Tens 73, vais fazer 74. É verdade. Nasceu 2 anos antes de ti, estudou na Faculdade de Direito de Coimbra e participou assim com muita garra nas lutas académicas. E foi preso pela PIDE. Já cá fomos? Não! Ah, está a ver. Só em 74 é que regressou definitivamente a Portugal. E a sua poesia é um hino à liberdade. E ele nunca está triste. Não é o José Régio? Nunca está triste. Mas não alegre? Então o homem escreveu uma melodia. Quer dizer, agora o outro de música. A emissão de hoje da ONU. É a segunda de quatro dedicadas a canções não ter liberdade, precisamente numa forma de reflexão sobre o período, o estado social atual que se vive em Portugal. Que é mau. Que é mau. Não, o estado é mau, não é mau. É boa coisa. Mas é para rimari. Para rimari. Então é para rimali. Então vamos ao hospital. Ontem, quatro poemas, quatro músicas que seguidas se ouviram e eram os quatro poemas de Manuel Negra, mas interpretados por coisas. Canções diferentes, intérpretes diferentes. E então nós vamos ouvir uma melodia, repare só, na ligação com o início desta emissão, em que nós falamos com atenção sobre o que se passou no dia de ontem, da demissão, da agressão de informação, da radiodifusão, em que ele começa logo assim, pergunta ao vento que passa notícias do meu país, será que um dia destes ainda vamos ser portar ao vento ou alguém estrangeiro que notícias é que há verdadeiras sobre o nosso país? Não iremos chegar a esse ponto, digo eu. Mas, segundo as teorias de Carlos Bonaparte, já não falta muito. Até porque, se estivéssemos no estrangeiro e queríamos saber notícias do meu país, já não podíamos, porque o mega upload fechou. E então a gente já saber notícias já era pirataria. E já não podíamos saber notícias do nosso país. Bom, estou a falar bem. É uma perspectiva interessante essa. É, não é? Nisso. Pronto. E diz que o vento calma a desgraça e nada me diz. Será que daqui a pouco tempo iremos perguntar ao vento notícias de Portugal e ele vai estar caladinho para guardar o seu trabalhinho que é de andar por aí? Pergunto eu, não sei. E por isso nada me diz. Prontos. Pergunto à gente que passa porque é que... Olha, esta também se adequa. Pergunto à gente que passa porque é que vai de olhos no chão. Silêncio é tudo o que tem quem vive da servidão. Eu sem querer escolho poemas muito, muito acertados, hein? Muito adequados ao contexto. Sim, senhor, é verdade. E tu não falas? Faz para que falas, só para ir a mexer com a mão. Não, eu estou estupefacto porque assusta-me a forma tão atual como esses versos. Isto é atual, 1903, é atual. Confesso que me assusta de uma maneira. Porque, olha, eu estou a copiar, não falando da maneira, eu também vou falar das maneiras. Mas que é isto, pá? Mas que é isto, não? Isto é que são podcasts a copiar, mas que é isto? Pouca brilha é esta, hã? O vento não me diz nada, ninguém diz nada de novo. Vi minha pátria pregada nos braços em cruz do povo. Continua a falar bem. Não, é assustador, porque tudo isto é... Ou seja, até que isto se torne... até que isto se torne... 100% de verdade, não falta assim tanto quanto isso. Sim. Acredita que de facto não há assim uma grande distância sobre isso. Nós temos visto cada vez mais. Aliás, que é uma coisa que eu estou a achar interessante. Porque se reparares, há países que têm tendência para ditaduras que estão a voltar. Repara, por exemplo, a Argentina, que caiu cerca de 40 postos na liberdade de imprensa. Creio que foi a Argentina, ou foi dos países da América Latina. A Hungria, que anda com uma questão também, ou a Turquia, já não sei, que também anda a braços com uma questão de liberdade de imprensa. Agora a Espanha também anda com uma situação muito parecida, portanto, neste caso tem a ver com a questão do Franco, ou daquela questão dos bebés. Não sei se tens ouvido falar. Sim. Quer dizer, estes países têm já por si tendência para ditaduras, e se reparares, na sua maioria são latinos. Estão outra vez a ir pelo mesmo caminho. E mais ainda, repara que a Alemanha tem tido uma força cada vez maior na Europa, e que é a Alemanha que está no fundo a comandar a Europa. Portanto, eu estou aqui a ver, muito sinceramente, um ciclo, ou melhor, estou a ver demasiadas semelhanças numa coisa que me assusta muito. Estou a ver demasiadas semelhanças. Só há aqui uma grande diferença. E, aliás, outra coisa que também se está a especular cada vez mais, e também se tem sido mais, precisamente na Rússia. Não é? A Rússia, que nunca foi um país já assim muito livre, sempre foi um país livre, mas calma aí, não é? Mas agora assisto a uma situação ainda pior, portanto, uma suspeição maior de fraude em eleições, o que é um golpe enorme na democracia, quando estamos a falar da Rússia, que é só um dos países, digamos, que governa o mundo, não é? Eu não sei explicar, eu confesso que tudo isto me assusta muito, no caso português mais, porque é onde eu vivo, não é? Eu vivo em Portugal, mas confesso que me assusta cada vez mais, porque isto é uma bola de neve. Uma ditadura, aliás, uma situação má leva a uma ditadura, por regra, não é? E uma ditadura leva ainda, por vezes, a uma situação ainda pior. Eu não conheço ditaduras que tenham feito tão bem a um país que eles tenham preferido abdicar da democracia para ela. Por ela, entendes? Não... Hoje em dia há quem suspire pelo Salazar. Ah, são pessoas que viviam muito bem na vida, de certeza. Nem todas. Nem todas. Então são pessoas que se esqueceram daquilo que passaram. Ah, bem, tá. Bem, a música que vamos ouvir é interpretada por um vocalista gaiense. Ah, malandro. Nasceu e morreu em Abentes. Abentes. Nasceu a 9 de Abril de 1942 em Avintes. Morreu a 16 de Outubro de 1982 em Abentes. Não durou muito o homem, 40 anos. Já tenho mais metade da idade. Pergunto, quem era? 40 anos. Então, que idade... Eu não ligo ao que tu dizes. Então, que idade é que te pergunto? Então, e que idade é que ele tinha? Era intérprete de fado. Ah, e fazia o quê? Estudou em Coimbra. Ah, e estudou onde? Em 1960. Isso foi em que ano? Antes de chegar a Coimbra. Ah, e o que é que ele fez antes de chegar a Coimbra? O álbum não... continha esta música. Ah, era? E como é que se chama o intérprete de graças? Foi escrito por Manuel Negra. Ah, e quem é que escreveu o poema? Acompanhado por António Portugal no Rui Pato. Ah, quem é que o acompanhava? Fatos Coimbra. E acompanhava o quê? Música. Que música? Trova de Vento que Passa. Ele era gaiense. O Trova de Vento que Passa não é gaiense, mas o intérprete é. O Adriano Correia de Oliveira era gaiense? Era. E então... Ai, não sabia, tenho que pôr isso no antena. Ai não, isso não sou eu. Da Bintes. Em 1963, ele lançou este EP. Olha outro. Lançou este EP, Trova do Vento que Passa, que além de ser mais uma melodia das três que eu escolhi, talvez a mais bem conseguida, não, a última se calhar, para mim, gosto mais. Como ouvimos, eu no fundo já expliquei, já... Que passa, notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. Podes continuar. Depois este momento triste, radiofonicamente falando, continua. Cantas bem, faz bem as vozes deles. Faz melhor que eu. É cantar com sentimento, cantar com... Então continua a cantar enquanto eu continuo a explicar. E o vento... Como ouvimos há pouco, eu estive não a cantar, mas a declamar este poema, no fundo, a rezar um solfejo, como se diria em linguagem musical. Gente que passa, é apropriado, de facto. Não sei o resto da letra. Me parecia que ias inventar. Não sei que dá olhos no chão. E algo que rima com letra. E vou parar esta canção, pois isto já é uma treta. Muito bem, vai, blá. Mas para explicar, isto também entra no contexto da música. Isto para quem anda, para quem, como eu, frequentou e completou o curso de relacionado com comunicação social em jornalismo, a gente sujeita-se a qualquer dia a escrever algo que depois não passe, na verdade. E isto também é motivo para... É verdade. Pois. É motivo para esta escolha. Para explicar o que falámos no início, a Direção de Informação de Rádios do Grupo FTP apresentou demissão. E já foi confirmado ontem à noite e tal e tal. Na altura, A notícia foi avançada pelo Jornal de Negócios. Ontem ou foi na quinta-feira? Ah, quinta-feira à noite. Quinta-feira, dia 1 de 2 de fevereiro. É nessa temporada, eu sabia disso antes de ti. Ah, não, senhora, sabes saber se sabe a noite. Calma-se definitivamente. Resta que descanse em paz. E então, o diretor adjunto... Ah, fica assim a tiraia. Pois, o diretor adjunto, o Ricardo Alexandre, eu gostava de ouvir o homem. Não sei se ainda vai continuar, mas... Sei. O Ricardo Alexandre não foi... Ah, não, não sei. Eu sei que houve alguém que tratei... fazer o visual com o Lão. Que tratei tão mal, tão mal, tão mal, à conta da Rádio Lusitânia. Talvez. Possível. Olha, voltou a falar. Olha, que é o nosso outro. Mas isto não fica por aqui, porque a direção liderada por João Barreiros, era esse o nome que estava a faltar. Os jornalistas exigiam nesse comunicado que a direção de informação liderada por João Barreiros retirasse consequências claras das suas contradições internas e da forma como geriu o processo já mais conhecido como o caso Rosa Mendes do que outra coisa. O caso, em torno de Pedro Rosa Mendes, desenvolveu-se na sequência do programa especial Prós e Contras, que se realizou em Luanda. Eu gostava de ter visto esse programa, só por causa de saber se estas críticas se adequam também à minha perspectiva ou não. Da tal propaganda, não é? Uhum. A propaganda do governo angolano. O caso também vai chegar ao Parlamento, que já chegou. Ah, na Comissão de Ética. Vamos ter uma coisa de Comissão de Ética. Percebeste a coisa? É essa coisa. É lá da fanchada, ninguém faz nada. Também é capaz de ser verdade. Portanto, é assim. Primeiro assim, eu já não estou a ver que diga, olha, realmente isto foi injusto. Okay? Se dizem, olha, isto foi uma tentativa de calar. Mas não vão dizer isso. Mas mesmo que dissessem, o que é que iam fazer depois? Olha, homem, desculpe lá, olha, acabou. Pronto, mas já tem razão, mas olha, paciência, agora a vida é assim mesmo. Não é? Nunca iam retomar aquele espaço, até porque já sabem que aquele espaço iria ser sempre alvo de uma análise maior do que até aqui, porque se é verdade que Andrão é uma associação pública e é bastante ouvida, a verdade é que aquele programa, pelo menos nos primeiros tempos, ia ser ainda mais ouvido, porque as pessoas entram sempre à escuta de qualquer tipo de censura, por muito implícita que ela fosse. Não seria benéfico para ninguém do governo, digamos assim, não é? Não seria benéfico para ninguém estar sob uma tensão indesejada, porque... Digamos que há pessoas, e o mal, digamos, destes governantes, é que há pessoas inteligentes em Portugal que percebem as coisas, aliás, como já na altura havia, não é? É. De 1965, desci 2 anos para 1963, estou a recordar os meus tempos ainda de trabalhador, que ainda frequentava os bares e tal, com os meus. Na altura também era explorado, não, ou nem por isso? Na altura era o quê? Era explorado, nem por isso? Ou, quer dizer, se calhar melhor não dizer. Era o quê? Explorado, mas se calhar melhor não dizer. Não. Não era uma maravilha. 1963, EP de Adriano Correia de Oliveira, chamada Trova do Vento que Passa, mais um poema de Alegre, depois vê sobre a repressão e é tudo muito bonito. É tudo bonito, é golo! Ai não! Vamos ouvir a música, pá, estou farto de ouvir também. Canta aí! Mais uma coincidência à conta desta situação de. Tu já viste que é precisamente quando a democracia começa a escassear e começa a aumentar a pressão de Portugal cair numa ditadura que o Benfica começa a ser campeão mais vezes? Já pensaste nisso? Será que vamos ter um novo Eusébio aqui no Sport Benfica? Olha, só vais que o teu amigo Eusébio disse na outra semana, há 2 semanas. O que é que ele disse? Quando jogava no Beira-Mar, não ouviste essa história? Não. És burro, pá! Já mais para lá aí, mano. Conta lá. Não, foi na semana passada, quando ele fez 70 anos. Que deu uma entrevista na... O que é que ele disse? Pergunta outra vez, o que é que ele disse? Que ele disse? Se me deixares falar, pode ser que eu te diga. Agora, se estás sempre a perguntar a mesma coisa, estás sempre tu a falar e eu calmo. Bom. O que é que ele disse? Está caladinho. O que é que ele disse? Pergunta outra vez que não vi. O que é que ele disse, sim? Numa entrevista à RTP, disse que quando jogava no Beira-Mar, que foi o último clube dele, depois já ter passado pelos Estados Unidos e no México, essa coisa... Quando voltou ao Beira-Mar em 1977, quando voltou a Portugal para jogar para o Beira-Mar, antes do jogo contra o Benfica, ele já tinha avisado o treinador que não ia estar à baliza, nem ia marcar livros, nem penaltis, e foi até ao balneário Benfica a dizer, olha, vocês não se preocupem que eu vou jogar, porque o contrato dele era jogo, quantos jogos fizesse era quanto dinheiro mais ganhava, vocês não se preocupem que eu vou jogar, mas eu vou estar lá só a passar a bola aos amigos, eu não vou marcar qualquer gol, vou só estar ali e vou só passar a bola a um lado. Pronto, foi isso que ele disse. Que giro. Não é nada giro, mas está bem. Pois, é, então... Começas a jogar e avisas logo a equipa contrária que não vais rematar. E não rematou. Não, só andou lá a passar a bola aos outros. É muito lindo isso. Foi isso mais um lento a jogar. Andaram ali, o Iramá com 10, mesmo assim foi 2 a 2. Não, mas era giro se ele tivesse feito um passo para um golo. Isso é que era do caraças. É. Vamos embora, ó, Eusébio. Vamos embora? Então pronto. Então Adriano Correia, não. Vais fazer intervalo ou não te apetece? Vou fazer intervalo. Bom. Então para o intervalo, para ouvirmos as novidades, a programação, os destaques da rádio Antena Web. Nós antes disso vamos ouvir um gaiense, Adriano Correia de Oliveira, a cantar Trova do Vento que Passa. Espera. Não, ainda não vamos, então. Uma pergunta, só uma perguntinha antes de irmos para o intervalo. O que é que ele disse? Olha, canta aí, antes de irmos à música, canta tu. Pergunto, cantas melhor que eu. Pergunto ao vento que passa, notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. Pergunto ao vento cala a desgraça, e o vento nada me diz. Pergunto ao vento que passa, notícias do meu país, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz, e o vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mais triste em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Tenderware, Tenderware. Turn back now, mortal. Na tua rádio favorita, 3 horas da mais pesada dance music mundial. Tenderweb, aos domingos às 2 da manhã. Quem disse que os domingos eram para descansar? Pelos caminhos de Portugal. Está cansado de procurar por música portuguesa? Deixe-se disso. Agora todos os domingos, às 13 horas até às 14, eu próprio, Leandro Amador, leva-te a ser o Portugal musical. Aqui, na sua antena web. Eu vou dançar para as romarias que tem o meu Portugal. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz-lhe Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na antena web. Peça a sua música, saiba o estado do tempo, fique a par do que acontece no mundo, no nosso resumo de imprensa e muito mais. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 2 e as 5 da tarde, na Antena Web. Amora! Aí já cá estamos outra vez. Ah, como é que era a música que não agora estava a dar? Que eu estava a curtir o Boé das Freak. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Não, o dos Shakes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que hoje é terça, sábado. Sábado, sábado. Mas lembro-me de uma coisa, mentira. Uma sexta-feira à noite, Leixões Sport Clube, Sporting Clube de Braga. Minha, quantos anos? Não ter sido assim há muitos. Não, não foi há muitos, não. Foi numa 2009. Sim, para aí. Foi, olha, foi naquela altura. Naquela altura. Foi naquela altura em que. Sim. Em que o Leixões, aliás, inclusive entre um 8 transmitiu o jogo, porque o Leixões estava no primeiro lugar. Eu lembro, foi ganhar ao Balado e às Antas e tudo. Ao Dragão, né? Ao Dragão, caralho. Sim. Pronto. Não sei que eu lembro desse jogo. Pronto. E lembro-me do Wesley. Do quê? Ai, do Wesley. Pronto, e foi por isso. Não sei, foi na altura. Ah, não, já não jogava, não. Sim. Lembro-me disso, pronto. E agora? Mais nada. Ah, pronto. Vamos embora então? Vamos à música? Vamos embora, também há. Ainda não escolhi a música, mas não tenho que dizer. Olha bem, eu escolhi uma música. Eu vou ter. Ah, só para vocês mudar este homem. Eu vou ter que escolher este. Eu vou ter que escolher este. Eu conheço que 12 ele vai para o 11. Porque não tem 12. Está bem, mas não devia dar nada. Então porquê não foi para o 13? Porque vai para o. Gosta de ser baixinho, não é? Está caladinho? Sim. Não, se pusesses no 14 ali para o 15. Precisas é por uma questão de arredondamento. Qual é a diferença de 12, 11 e 14, 15? Porque 14, digamos que 12, do 12 para o 15, digamos como é que tens de ficar. É assim, ele vai para os números redondos, percebes? 15, 10. Ora, o 12 fica mais perto do 10 do que o 15. É! Está bem, que ele tem amor. Isto é o que eu estou a pensar, primeiro amor? Sim. Não é primeiro amor. É, tenho que voltar a ver. Ai, tu vias isso? Ei, eu adorava esta novela. Eu não via. União Serrense. Exatamente. Ei, eu adorava. Ai. Acabou o. O Filipe. O Filho do Vento e começou essa. E eu, tanto andei a ver o Filho do Vento, como sabes, que havia aqui alguns episódios, e não vi o último episódio. Como é que ele acabou? Eu ia para uma sacada. Ei, eu tenho que acompanhar esta novela, porque eu adorava esta novela. Ah, o Filho do Vento também disseste a mesma coisa, que ias ver? Não, mas esta lembro-me de ver logo na altura, logo em 96. À meio-dia dá. Eu lembro na altura, e se eu tiver acordado às 6 da manhã, pois enquanto estou... Meio-dia e 7. Pronto. Ora bem, eu vou ter escolhido esta música porque eu não recordo... Ou melhor, tu vais-me ajudar. Como é que se chama? Quem é que canta? Há um cantor, que não é o Adriano Correia Oliveira, que canta... Eu sei que acho que é qualquer coisa do Duarte Nascimento, se não estou em erro. Que é o que canta Lágrima de Preta. Não conheço. Não? Então vamos ouvir a versão do Adriano Correia Oliveira. Eu gosto mais da outra. Mas para cores. Encontrei uma preta que estava... Como é que chama a música? Lágrima de preta. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Olhei de um lado e de outro também. Não sei o que, não sei o que. Não sei o que, não sei o que. A sacana, está aqui um homem às escuras para fazer as meninas. Sim, e depois? Ou é Eduardo ou é Eduardo? O Eduardo Nascimento ou o Canto Vento mudou. Pois, mas eu acho que este é Eduardo. Está bem, continua a falar. Eu conheço esta versão musical alguma vez. Isto também não era das vidas de sala. Não. Mas há aqui músicas que repetem novelas, é? Que eu já reparei no outro dia. E foi nesta novela. Ou foi na das 5, não sei. Diz lá, pá. Ah, não, esta música. Engraçado. Esta música dava nos Jardins Proibidos, que agora dá de madrugada. Olha, para já fica a saber que é do António Judião, um poema. Pronto. Isto, esta música, eu ouvi esta música também nos Jardins Proibidos, que dá agora na TV às 3h30 da manhã. 3h30 desta tal novela. Não sei. Eu tenho acompanhado. Continua. Eu sou homem das telenovelas. Veja das 10h30, das 11h30, depois das 10h30. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Está bem. Só diz que é o Dr. Judião. Está difícil ver quem cantou o primeiro. Mas continua. Está não, a falar bem. Quem cantou o primeiro foi o Adriano Correia de Oliveira. Ah, tu querias era a versão posterior. Que está incluído no CD de 25 de Abril. Mas eu agora, de facto, não sei. Não sei, eu acho que aquilo era Duarte, qualquer coisa, mas não tenho certeza. Sim, continua. Pronto. Pronto. Digamos que eu escolhi esta música por um motivo muito simples. Numa altura em que tanto falamos de... Eu também acho que sim. Numa altura em que tanto falamos de, portanto, desta questão da repressão dos anos 60 e não sei o quê, uma das coisas que... Duarte Mendes. Exatamente, Duarte Mendes. Uma coisa que muito se falou. Portanto, porque eu gosto mais dessa versão. Então vamos ouvir Duarte Mendes, vamos embora também. Pronto. Mas tens a música? Não tem? Tem. O meu repertório musical é de veras vasto. Não foi assim que então, e agora com um aumento de... Não é de capital, mas pronto, tu percebes a ideia, não é? Ah, oh, então isto é como é que for. Ah, caraças! Mas dizia eu... Olha que sol bonito. Então é que tens isso tudo fechado, assim eu já vejo se roubam a minha viatura. Que bonito. Sabes então... se a Patrícia Tavares está nesta novela? Não entra, não? Não. Oh, vai então. Não entra, não. Não entra. Sim. E entra uma que fazia de Guida, que eu não sei como é que se chama, e entra a que fazia de Suzano. Não, a que fazia de Suzano já não sei. Quem é que fazia de Guida? Eu sei que a Rita Salema entrava. Mas tu sabes os atores das novelas de 1915? Porque eu lembro desta novela muito, mas mesmo muito bem. Ah, bem. Eu já não sei quem é que fazia de Guida, mas pronto. Lembro inclusive de uma... Eu não era. Epá, eu lembro-me, era da Carla, que era a que levava lá as meninas para... Pois então. Aquela é italiana, não é esquisito. Depois... Não sei, tenho esta... Tens esta mania de falar sobre a lágrima preta, negra. Ah, exatamente. Lágrima de preta. O que é que é isso? És um racista, sabias? Exatamente, por dizer preta, verdade. É. Pronto, e então, eu escolhi esta música, porque numa altura, assim, um dos símbolos, digamos assim, da revolta, é aquilo que acabou por originar, digamos, a grande revolta em Portugal, foi precisamente... as consequências que a guerra colonial teve. Que a guerra? Que a guerra. Ah, que a guerra. Mas que a guerra. Que a guerra. Está bem. Que é. Qual é o problema? Que é? Hã? Já sabia que é. Porque há. Porque há. Pronto, então... Entra aí, Andra, está aqui. Ah, já vou ver esta novela. Ricardo, sou uma vocalista. Eu bem parecia, que eu tinha visto, assim, no lance. Não. Uma vida a cantar da outra emoção. Ah, ela faz o quê? Principalmente se essa amiga tiver uma grande amiga e sai, um te corta até ao umbigo, não é? Ia! E essa é o Benjamin. Exatamente é isso, ela é a Xana, é a namorada dele, exatamente é isso. Não sei, eu estava... Na altura que eu gostava da Patrícia Tavares. Eu estava mesmo na ideia de que quem fazia de Xana... Ah, pois, já sei porquê. Quem fazia de Xana... Estava na ideia que era a Fernanda Serrano, mas já sei porquê. Porque ela faz Xana, mas é nos Jardins Proibidos. É bom, é o mesmo canal e tudo. Sabes que eu já confundo as personagens todas das novelas. Mas este que faz de Benjamin é o que faz de Chico nessa novela. É isso, é. Que é o guarda-da. E que fazia de Leonel no Filho do Vento. Ah, é? Não sabia. Sabes que agora não, mas eu achava a Patrícia, e agora quando vejo estas coisas mais antigas, confirmo que a Patrícia Tavares é a atriz mais bonita de Portugal, para mim. Bem, uma coisa é certa, que é uma das atrizes que tem uma das vozes mais bonitas, isso é. Agora não. Pois, agora nem sequer sei, não reconheço. Se eu ouvir, não reconheço. Pois não, mudou, não sei o que é que lhe aconteceu à voz. Fala lá da preta, da negra, coitadinha. Pronto, então. Da de cor. Exatamente. Então, eu escolhi essa música porque, de alguma forma, eu acho, sabes que uma das grandes coisas que, um dos grandes motivos que gera, digamos, ditaduras, que gera guerras e não sei o quê, é acreditarmos que nós estamos certos a ponto de, digamos, desprovermos completamente o outro da opinião, ou acreditarmos que a opinião dos outros não é minimamente válida. E nós achamos isso porque achamos que os outros são inferiores a nós, não é? Que os outros não sabem o que dizem, não é? E nós é que temos sempre razão. E nós temos sempre razão. E se eles estivessem no nosso lugar, pensariam da mesma forma. Isso aconteceu muito, digamos, uma das coisas um dos momentos em que isso muito se viu foi contra os africanos. Aliás, ainda não vai há muitos anos, talvez até há 15 anos atrás, a África era o continente que pedia, era o continente que era explorado, ainda hoje. Tu associas a pobreza a que país? Ou a que continente? À África, não é? Associas a inteligência à Ásia por causa da China e do Japão. Associas a Ásia, a riqueza cultural e não sei o quê, e o misticismo por causa da China e da Índia. E a Europa associas a quê? A Europa associas a prosperidade. Agora já associas mais a crise que outra coisa. Mas a Europa, enfim... A estatuto. Exato, não é? Digamos que os Estados Unidos... são, digamos, os Estados Unidos, por si é interessante que os Estados Unidos... Esse é que tem a mania, esse é eu é que sei. Os Estados Unidos fazem quase que o papel de toda a América do Norte, não é? Os Estados Unidos, digamos, são o sinal da luxúria, não é? E da burrice. Também, mas essa parte geralmente nunca é muito analisada. E talvez porque a grande parte da América do Sul é latina, se não é toda, não sei. Há a ideia de que na América do Sul, são os pobres que lutam para subir na vida. São os bravos que vencem, pronto. E os malucos. E a África... Ah, e Egito é sinónimo de mortos, não é? É a África. É assim, são os que pedem, são os desgraçados, são os que não sabem comportar, são tudo mais alguma coisa, não é? E porrada no futebol. Não é? Pois, é interessante que ninguém faz referência ao que se passou em 89, não é? No estado de Liverpool, só por acaso é na Europa, mas pronto. E 84 foi pior no Eisel, entre o Liverpool e os 20 na final. Foi o que eu disse, na final dos campeões europeus. Quanto é que correram nessa altura? Foram uns 20 anos. Mais ou menos, só. Pronto, é assim, eu não sei, é pronto. Então, isso viu-se muito contra a África, não é? Aliás, não é uma questão do século XX, é uma questão de há muitos, muitos anos. A África é o continente mais explorado, mais pilhado, mais... Enfim... Tu gostavas de ir à África? Depende dos países. A África, genericamente... Gostavas de ir aonde? Em que país africano? Gostava de ir a Angola. Vamos a Angola. Vamos a conhecer as Luandas. Gostava de ir a Angola. Gostava de ir a Cabo Verde. Gostava de ir à Guiné-Conakry. Gostava de ir... à Guiné Equatorial, gostava de ir à Eritreia. Não querias ir à Guiné-Bissau, conhecer os nossos pobres irmãos? Olha, eu não, o África escolhi logo. Angola, Moçambique, São Tomé e Guiné. Era o que eu a mim não me... Guiné-Bissau não me atrai muito. Não me atrai a mim. Estás a ver? Acabaste de dizer não me atrai muito, está certo. Pronto, e então... por exemplo, também gostava de ir à Eritreia. Pronto, gostava. Particularmente à Eritreia gostava muito de ir. A lágrima é associada à tristeza de cada um de nós, não é? Foi por causa disso. A lágrima é associada, nesta canção é associada a... Portanto, é dizer, nós somos todos iguais. Fisicamente nós somos todos iguais. Não importa. Não é? Não importa. Portanto, qual é que é o nosso, de onde é que nós viemos, não importa, é assim, isso pode ser o nosso, portanto, a nossa, digamos, a nossa atitude, as nossas atitudes. O nosso físico, ou do lugar de onde viemos, não faz de nós mais ou menos, não é? Não é por nós termos um estatuto que somos sinónimo desse estatuto, não é? Eu posso ter um estatuto, bom ou mau, sem ser merecedor dele. E portanto, e neste caso era tudo mal, não é? O preto era o burro, era o que não sabia, era o que era desprovido de inteligência, não é? Quer dizer, eu então escolhi esta música numa espécie de, voltando ainda, mantendo-nos naquilo que nós temos falado, na época, não é? No fundo, dizer que somos todos iguais. É uma forma de dizer que somos todos iguais. É uma espécie de protesto, digamos assim. E pronto, e a música também é bonita. E pronto, foi por estes três motivos que escolhi esta música. Falta o quarto. Qual é que é o quarto? Desejar as melhores ao Duarte. Se é que ainda está doendo. Ao Duarte? Sim. Ah! Ao Dom Duarte. Ah, Dom! Sem o Dom eu não conheço. Ao Dom Duarte. Vamos embora. Vamos embora então. Estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água, quase tudo, e cloreto de sódio. Quinta e última música que interessa neste programa. Vamos escutar um senhor que nasceu em Aveiro. Aveiro. Aveiro. Ai, tem mais ai, personalidade. Quando está longe da faculdade. Eu comecei em 75, desci para 63 e agora vou para um almoço. E agora vou para um álbum de 64. Ah, não. Não, é para ficar meio. Se bem que este EP foi lançado em 70. Ora bom, o que eu sei sobre esta melodia... Quer dizer, conheço a música já há muito tempo. Para mim é mais uma das belas melodias compostas no nosso país. Compostas? Não é compostas? Isto, isso é uma música sem postas. Olha, passou ali uma entre os 8 e 20... Ah, agora está uma de 60 e tal, já não. Vou-lhe chamar a Gina. Esta música marcou uma diferença. Lá está, 1960 apareceu num álbum, 1964, que eu digo já qual é. Marcou uma diferença no que dizia respeito, que era o conteúdo, que era sobretudo a forma de fazer música. Música. A melodia, portanto. E depois é aquela que... Tu és capaz de imitar bem. Há coisas fontes calai, arriba a ir a chorar, que eu não volto a cantar. Não conheço a música. Não conheço esta música? Quer dizer, eu conheço a música, mas não conheço a letra. Não, não conheço a letra a ponto de cantar como com essa segurança. Opa. Opa. Opa. E há as piadas que ele diz, águas das fontes calai. Nós andamos, hoje andamos muito à volta do calar. Está aquele dia. É verdade. A Ribeira chorei porque eu não volto a cantar. Por isso, não tenham medo que eu Bem, isto é mais umas boquinhas que eu mandava indiretamente. Se a gente... Estás a rir? Bem, a terceira e última homenagem em Estranha Forma Vida, programa da RDP. O álbum é Balada... Não é? Baladas e quê? Já não sei como é que é o nome do álbum. Baladas e coisas. Baladas e... Esparta. E canções. O que é o Fuga disso? Um álbum de 1964. A quarta melodia era um EP que já havia sido lançado em 1960, juntamente com Vira de Coimbra, ao Vira que Vira e torna Vira. Não é de Coimbra, mas pode ser. O Amor de Estudante. E A Morena, que era um instrumental de Artur Paredes. Músicos: António Portugal, Eduardo Melo, Manuel Pepe e Paulo Alão. Por acaso, este António Portugal era um guitarrista primeiro. Não era melhor que o Fernando Alvim. Nem com o Carlos Paredes. Esse é o Fernando Alvim que eu nunca percebi. O Fernando Alvim é o quê? É o humorista? É um Fernando Alvim guitarrista? É o quê? Há o Fernando Alvim guitarrista que já tem 80 anos. Já o Fernando Alvim humorista tem 30 e tais. Ai, não sabia. Tu não sabes nada, pá. Já reparaste que és burro. O senhor que vamos ouvir nasceu a 2 de agosto de 1929 na freguesia da Glória em Aveiro, faleceu aos 57 anos no dia 23 de fevereiro de 1987. Nem esperou que eu nascesse também. Foi. Talvez. Vini direste que mês? Fevereiro. Foi a voz mais marcante de Portugal pré-25 de Abril. Quer dizer, mais marcante, pelo menos é mais conhecido e é que mandou mais pequeninos cá para fora e depois deixou-se. Bem! E esta música também tem outra história, além de ser forte, além de ter uma letra adequada, e além de ser uma coisa estranha em forma de vida, como é as duas primeiras palavras deste poema, do próprio José Afonso, que também criou a melodia, como era costume, são Águas Passadas. Ah! Que é o nome de uma música minha. É por causa disso. Águas Passadas do Rio, meu sono vazio, não vão acordar. E esta música, na altura, criou um certo... Não era da grande maioria. Ah, onde é que ouvimos isto agora, hoje em dia? Na verdade... Esta música não era muito do agrado de como é que tu disseste ao cabo? Dos elitistas. Se calhar elitistas e não só. Bem, como nós estamos no inverno, vamos até o outono, que é igualzinho. Vamos escutar Balada do Outono, na voz deste senhor chamado José Afonso, que já faleceu. Sabias que ele tinha morrido? Sabia. Podíamos saber. Mas que ele nasceu em que ano? 1929. 4 anos mais novo que eu. É quando ele está aqui por um pompom. Pompom com queijo. Pompom, pompom, pompom, pompom com queijo. Sabes que não se fica pela direção de informação da RDP. Ontem de manhã, o Miguel Relvas. Ontem. Ah, ontem. Eu fiz isso no algum lado. Tu hoje estás mesmo inculto. Miguel Relvas, eu conheço. Isso é uma coisa. O Miguel Relvas é o primeiro-ministro. No fundo é o primeiro-ministro. Então é o ministro adjunto, é o ministro de assuntos parlamentares, é o ministro do esporte, é o ministro de não sei o quê, é o ministro de não sei quantas. É o que manda nisso tudo, é o Miguel Relvas, é o Miguel Relvas. Quando fizeste uma venha, diz sempre Relvas, Relvas. Daqui a uns domingos vamos andar todos a comer Relvas, é? Ontem, entre as 10 e as 11, fui entrevistado pela Maria Flor Padroso na Antena 1. E a uma certa altura, ele é que começava a fazer as perguntas. E ele disse, mas o que é que o senhor está a dizer isso? E ele começou a fazer perguntas e também a responder só o que queria. Foi uma entrevista bonita. Por acaso foi. Por isso não se fica por aqui. É calma. Aquilo que tu estavas a dizer há bocado, quer dizer, os problemas só não chegaram aqui. Foi a mesma que entrevistou o Miguel Ramos, que ontem a entrevista passou de manhã na Antena 1. Pronto. Conclusão, a culpa disto tudo é de Sócrates. Sócrates é que fazia isso. Bem, vamos ao Zé Carlos. Foi o primeiro, mas agora, digamos que o pai... Foi o primeiro, foram os outros anteriores. Sim. Águas das fontes, calai. Digamos que o pai orientou o filho. Que eu não volto a cantar. Prestem também atenção ao conteúdo melódico do instrumental desta música. As guitarras, tudo bem. É forte, lá está. O cantar com emoção e tocar com emoção. Quem estás a rir? Nem diz nada assim. Estava a pensar. O conteúdo melódico, digamos que isto é tipo um fado, não é? Mas de tem off. Isto é demasiado. A intervenção mais curta de hoje, naturalmente, da responsabilidade da Mil Caralhadas, vai ter 7 minutos entre 9 segundos. Iremos escutar Balada de Outono, da voz de José Afonso, ou então conhecido como Zeca Afonso. Estimados ouvintes, estamos bem perto do final desta edição do nosso programa Escolhes Tu, Escolho Eu. Ora bem, ouvintes, eu tinha duas músicas para escolher se fosse preciso. Só pode escolher uma que não te deixa escolher duas. Agora vou falar daqui do ar, porque eu sou superior a ti. E porque só posso escolher uma, vou fazer referência a outra música que eventualmente gostaria de escolher um dia e quem sabe um dia. Mas porque estás a dizer já? Se estás a tirar o segredo quando escolheres alguma coisa. Não, porque eu não sei se vou escolher, entretanto, e já te vou explicar porquê. Então diz! A música que eu não vou escolher chama-se Os Bravos, de 1964, do mesmo álbum. Faixa número 2. De outono, precisamente. Mas eu vou escolher uma outra música, uma outra melodia, também cantada por José Afonso. José Afonso? A música chama-se Grândola Vila Morena e tu vais-me dizer já a escolheste. Exatamente. E eu vou dizer, mas a versão ao vivo não. Oh, caraças, mas a música é mesmo intacta mesmo. Ai, o caraças já. Mas a melodia é ao vivo, também já escolheste a música do Rui Veloso e dos Cabeças no Ar. Ah, lá está. Pois é. O Rui Veloso, Cabeças no Ar. Não é José Afonso, José Afonso. Cujo homem que mais cantava era o Rui Veloso. Ah, coisas fontes, caralho, e se eu disser que não estás autorizado a escolher isso, porque há coisas, há melodias que não se devem escolher. Há conteúdos que não passam. Precisamente por esse motivo é que eu vou escolher esta música. Mas eu não deixo. Porque muito fora de brincadeiras, um dia destes pode ser que não possa passar esta música ou que não seja conveniente que o mesmo aconteça. É capaz, hein? Não tenhas dúvidas, caro Olhadas. Eu não tenho dúvidas que isso não vai acontecer, realmente não tenho. Não tenhas dúvidas, caro Olhadas. O português é um povo demasiado pacífico para ver uma ditadura surgir e mexer-se. O povo português vai apenas pensar, como muita gente que eu vou conhecendo, e me vai dizendo, eu penso apenas em mim e nos meus. Penso em ti. E, portanto, se porventura uma ditadura cair aqui em Portugal, o português, caladinho, melhor assim do que mais. Melhor assim do que estar morto. Não é? Aliás, foi isso que fez com que a ditadura portuguesa durasse uns incríveis, inqualificáveis 68 anos. É verdade. 68 anos? Ah, então, como se em 1926? 68 anos? Sim, não como se em 1926. 68 anos? Mas faz bem as contas. É a mesma coisa. 48! Não. Aliás, a verdadeira só começou em 33 com o Estado Novo. Portanto, foram 41. Por acaso, nem é verdade. Está bem, pronto. Mesmo em buscada, 28 mais de 26. São 48! Pois 48! É a mesma coisa. 48 para 78 são 20 anos de diferença. 20 anos faço muita coisa. Para que é que já se adiantaram? Lá está a chuva. Prontos, até se fazer. Faltam 2 anos para completar 5 anos. Ah, estamos quase a fazer 5 anos. Exatamente. Pronto. 78 anos, ditadura. É a mesma coisa de 48. É a mesma coisa, é igualzinho. Tá, mas 40... 5 é igual a 50. Mas 48, ainda assim, não há. Digamos que é. Nós vimos que as ditaduras italiana e alemã e a romena, não sei o que, duraram menos tempo. Não é? Uhum. Inclusive, por exemplo, a franquista durou também menos tempo. Uhum. Não é? Só durou 38 anos. Uhum. Que 38? 78? Ah, pois foi. Ah! Ah, pois, eles falam muito, está lá, e foi bom. E depois devia ter trazido a guitarra, pois é que era coisa para. E até te digo, acabou porque ele morreu, porque. Digamos que no caso português, a coisa foi tão pacífica que nós tivemos um líder antes do Salazar e um depois do Salazar, não é? Eles comem tudo. E só acabou porque a MFA se mexeu. E não deixou nada. E trouxe o país para uma categoria de mundo evidente, não é? Não, houve uma altura que as coisas... Não, houve uma altura que as coisas... É, os dinheiros europeus até eu era rico. Não, é assim... Coisas fontes, cala aí! Digo-te, se porventura não houvesse esta banda de corruptos, não é? Eu, sinceramente, eu começo a achar que realmente a monarquia começa a ser o melhor caminho. É. Por isso é que eu gosto do Dom Duarte. Houve uma altura que eu achava que a monarquia podia ser uma coisa, mas a gente vê países como a Inglaterra, como a Espanha. Está bem que a Espanha tem um quinto da população já desempregada, mais de um quinto, infelizmente, neste momento tem mais de um quinto da população já desempregada. Mas há uma coisa muito importante: eles têm um orgulho de ser o que são, maior do que nós, e eles têm uma determinação maior em continuar a ser aquilo que nós há muito já abdicamos. Portanto, eu sinceramente não sei, mas talvez a monarquia seja um bom caminho. De todas formas, eu escolhi esta música mesmo por causa disso, porque quem sabe um dia esta música não seja algo muito conveniente de passar nas rádios. Apesar de tudo, eu nunca sei que tipo de censura que pode ser aplicada na internet. Já vimos a internet ser uma coisa mais livre, já vimos, por exemplo, que países como a Suécia abdicaram da sua independência jurídica para se entregarem aos Estados Unidos. Portanto, nunca sabemos o que é que pode acontecer amanhã. Aquilo que hoje é muito seguro, neste caso, que é temos uma democracia, ainda que pseudo, mas temos uma democracia, não quer dizer que a tenhamos amanhã. Ou não quer dizer que ela seja tão pseudo-democracia como hoje. Pode ser que amanhã seja ainda menos do que hoje. E, portanto, ou menos democracia do que hoje. Portanto, é assim, eu vou passar esta música. Sabes que ontem, e é mesmo ontem, porque foi ontem que gravei, e hoje é sábado. E foi ontem que o programa gravou, por isso ontem ia dizendo uma geneira relacionada com esta música. Quando o coro da primavera canta Ergue-te ao sol, verão, sabes? Sim. Não sabes? Não, mas sim. Somos nós os teus cantores. Ergue-te, canalha, na mortalha, hoje o sol melhor. Isso essa conheço. Ah, essa é a mesma, mas sabes? Pronto. O coro da primavera, e eu estava a dizer, vai fechar, fechou o CD1 de Canções do Luto em Liberdade. Vai fechar a emissão dos de quadras de música. E também, eu ia dizer, e também fechou os colhões de 12, o mítico, os colhões de 12 de março de 2011. Só depois lembrei-me, fechou as minhas colhas, depois ainda tiveste o grande Vila Morena, exatamente. E nem dei a tempo. Exatamente. Pronto. Não, mas eu decidi de facto escolher essa música. Aliás, é interessante. Mas hoje não estamos no Porto para o programa de Vila Morena fechar o programa. Estamos em Gaia. Gaia não é Porto. Não. Quer dizer, um dia destes, se calhar vai ser, mas ainda não é. É a mesma coisa. Sabes quem poderá ser candidato à Câmara Municipal do Porto? Pinto da Costa. Mas não tem Loureiro. Ai não. Oh, prontos! Da pior. Vai ser televisões para toda a gente. Vai ser que há televisões e vimos para toda a gente. É uma maravilha. Ah, bem. Acho que sim. Pronto. Hoje, na emissão 71, tivemos os ecos com Esquece! Respondeste com o quê? Ah, respondi com os gambusinos. Aida. Aida. Aida Arménia. Depois... foi a Arménia. Arménia. Arménia. Não foi a Arménia, foi a Aralta. O Avintense. Ixi, categoria. O Broeiro, Adriano Correia, de Oliveira, interpretou Trova do Vento que Passa. Sim. Depois do intervalo... ficamos com Duarte Mendes e a Lágrima de Preta. Zé Afonso cantou Balada de Outono e, no fim, teremos José Afonso. Com Grande Olivia de Morena, ao vivo. Deixa-me só dizer aqui uma coisa... No Coliseu? Exatamente. Deixa-me só dizer aqui uma coisa muito interessante. Pode colocar o Camarões, Júnior. Sabes que eu também escolhi esta música, faz-me lembrar o nosso 25 de Abril de 2010, que a Internet teve uma emissão totalmente especial, não é? Com uma edição dedicada inteiramente do domingo à tarde. Sim, sim, continua. E depois, o concerto, na íntegra, deste grande senhor Zeca Afonso. Mas há uma coisa muito curiosa que eu gostava que tu soubesses também, tu e todos os nossos estimados ouvintes. Sabes que eu esqueci de ver as tuas escolhas para esta semana? Fui ouvir. Para que é que eu gasto o meu tempo precioso e é útil a escolher músicas e enviar devidamente, às vezes com duas semanas de antecedência ou mais, para depois não leres? Também eu já fiz isso. Uma vez chegaste aqui, olha, não mandaste escolhas. Eu mandei. Ah, mas não... isso porque tu mandaste um mês e meio antes. Pois. Mas neste caso mandei uma ou duas semanas antes, não foi? Na semana passada foi. Mas eu, entretanto, esta semana. Tu nem sequer me perguntaste como é que foi o resumo da semana, não é? Então como é que foi o resumo? Como é que foi o resumo da semana? Pá, o resumo da semana foi fixe. Pronto. Calma, que eu agora vou fazer uma declaração. Ah, declara-te a mim. Não. Sabes que vão acabar com 4 feriados, a proposta vai entrar, com a certeza que vai ser aprovada. Sim. 2 civis e 2 religiosos. Aham. Um dos civis é o 5 de outubro. Eu já falei disso muitas vezes. Um dos religiosos é o 1 de novembro, em princípio. Uhum. Uhum, nada. 5 de outubro é o dia que começamos este programa. Dia histórico para nós. Exatamente. Deixa de ser feriado, deixamos de poder gravar no feriado. Ah, é verdade. 1 de novembro foi o dia de quê? Storyteller. Também está mal. É verdade. Declaro aqui, publicamente, que nunca mais volto neste governo. Como se uma vez tivesse votado. Exatamente. Está mal? Só uma coisa, por acaso o dia 5 de outubro não é o dia da restauração da independência? Burro. Ou, não, desculpa, do dia da implementação da República. Tu que sabes tudo de história e sabes que o 5 de outubro é a restauração da independência? Não, é o dia da implementação da República. O 1 de dezembro é que é a restauração da independência. E se esse, com esse feriado eles não acabaram ou acabaram? Então, vai ser com esses dois, por exemplo. Ah, esses dois, o 15 de agosto. E o carnaval? Carnaval nunca foi feriado. Terça-feira? Não. Estás a ver como é bom? Tens a menina que sabe tudo? Estás a ver? Olha, carnaval nunca foi feriado. Quem as empresas é que concedem o dia de descanso, quem quiser, quem não quiser. Eu trabalhei no carnaval em 2010, por exemplo. E no passado também. Eu sempre tive a ideia. O carnaval não é feriado. Quando vi no meu calendário. Mas eu não sei, assim... É o intrudo, mas não é feriado. É uma coisa, mas eu não percebo porque é que vai acabar com esses dois feriados. Quais é que seriam de acabar, então? Diz lá. Não se acabavam. São datas demasiado importantes. Ah, então já, antes já houve feriados que existiam e agora não existem, se calhar. É assim... Eu não vejo porque acabar com esses dois feriados. Não vejo, sinceramente, não sei porquê. Olha, acabar com os feriados ou não sei, mas vamos acabar com este programa. Vamos lá. Porque tu já estás aí muito nervoso e eu estou-te a ver alterado e não te quero... Pronto. Vamos embora? Por acaso não estou muito nervoso, parece-me. Não é só pimentar. Não, por acaso estou aqui a brincar com isto, mas não... Para ser nervoso. Vamos lá até a Grande outra vez. Vamos lá até a Grande Vila Moreno. Qual é a semelhança entre isto e o fim de 12 de março de 2011? É pura coincidência. Está caladinho, se queres guardar o teu trabalhinho. Bem, como é nosso hábito, vamos cantar aquela novíssima canção, né? Muito recente, chamada Grande La Vila Morena. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o poder que mais arrega dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. 25 de abril, sempre! 25 de abril, sempre!